você tem que despertar, irmão. Acorde pra realidade, não tem mais tempo pra brincar com Deus. Se liga na verdade, se levanta, estás caído. Quero te ajudar, te dou minha mão, amiga, pra te levantar. Não fique pensando, você, cara, que Jesus não te ama. Levante a sua cabeça, velho, pois ele te chama para fazer parte de uma família que te ama de verdade, de coração te acolher. Pregando a igualdade, saiu dos braços do pai, por quê? Porque, meu irmão, não fique igual folha seca que o vento sopra pelo chão. Olhe pra frente e creia que o Senhor está com você. Te faço uma pergunta, se desviou por quê? A luta que estás passando, Jesus quer te dar vitória. Creia na promessa e volte pra ele agora. Olhe pra Deus, ele quer te levantar. Te ofereço a minha mão pra te ajudar. A brisa baixou, o dia amanheceu e você continuou naquela mesma rotina. Será que você esqueceu? Saiu apressado, calçou o tênis e nem se lembrou de Deus. Eu vejo por que continua se achando um filho perdido. Está enganado, afastado, prostrado, se entregando ao inimigo. Eu não preciso dizer, pois você já sabe quem é. Aí meu irmão se levanta do chão e agora fica de pé. Receba o poder de Deus que vem trazendo paz e harmonia. Esqueça a tribulação e recomece a nova vida. Abençoando sua família, esquecendo a velha estiga. Aproveitando um pouco mais um dia para ler e entender a Bíblia. Veja que a mudança tem que partir de você. Jesus, ele te ama, ele te procura e quer saber o porquê. O porquê da rebeldia, o porquê da covardia, o porquê da cocaína habitando em sua vida. Quer mudar, quer sair, quer ter uma nova vida. Tudo bem, tudo certo, Jesus Cristo te livra. Basta você querer e obedecer e nele frustre. Pode ter certeza que ele vai te entender. Quer mudar, quer sair, quer ter uma nova vida. Tudo bem, tudo certo, Jesus Cristo te livra. Basta você querer e obedecer e nele vos crer. Pode ter certeza que ele vai te entender. Eu te acolhi, minhas mãos, sou seu fiel amigo.